Beck. Super Billy perdeu novamente pro crack. DJ Lá nos deixou assassinado igual Tupac. O lance é fatal pros menino piripaque. Mãe chorando em funeral, coração sente o baque. Drogas do Mac, ok? Novalginas, cocaine. Alcoólicas dentro da lei, hipócritas somos, eu sei. Sem nenhum disfarce, se faz de nulo. Antes que alguém visse, se escondeu num casulo. Saramago nos disse sobre a tal da cegueira. Ouço muita tolice, gente falando asneira. Oh God, de onde vem tanto ódio? Ei Gog, preciso de um verso sábio. É demais, é mesmo incrível. O homem sempre é capaz de ser bem mais terrível. Na madrugada, na noite gelada, nas horas difíceis quando não resta mais nada. Encruzilhada, toda sorte é lançada. No frente verso do vício, todos se trombam na escada. Na madrugada, na noite gelada, nas horas difíceis, quando não resta mais nada. Na encruzilhada, toda sorte é lançada. No frente verso do vício, todos se trombam na escada. Você se surpreende na emancipação, nem sempre é happy end, tem muita ilusão. De alma corroída, sofrendo mais um drama. A natureza agoniza, culpa da ação humana. Vejo o mar de lama, é de doer o peito. Em Brasília os bacana e o serviço mal feito. O rio que era doce, que triste acabou-se. Assim ele foi-se, bem na nossa vista. Antes que tarde fiquem, faça um novo post. Mostre como é chique sua bela vida. Publica um novo status pra ver se acha a resposta. Posta tudo que vive, vive tudo que posta. É uma fratura exposta, fruto do desigual. No país há cinco taços, genocídio é institucional. A ditadura acabou? Isso é piada ou não? Na quebrada a lei do coturno segue exatamente igual. Na madrugada, na noite gelada, nas horas difíceis quando não resta mais nada. Na encruzilhada toda sorte é lançada. No frente e verso